sofridos dia após dia. Onde o seu corpo passava, secavam as coisas puras em rasgo de rosa brava. Nem uma folha ficava por cima das sepulturas, nem rasto de rosa brava, nem uma folha ficava por cima das sepulturas. Mas esse inverno e ressurge a primavera. Agora tudo mudou, eu sou de novo quem sou, ela é na mesma. Se cumprindo devagar. amor em sol maior, amor demais, amor eterno. Irmã, que tu vês.